Densidade 75, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento. 170 graus, 089. Ok, livre pouso no zero, azul 277. Controle, bom dia. Passarela 2229. Passarela 2229, acione identificação, autorizado via chegada Bomed 1, no reporte no ideal de descida. Está no ideal, 2229. Passarela 2229, ele se mantém a nível de voo 060, ajuste em Salvador no 097. 060 com 1017, pode voar na ProDTAP ou te atrapalha, senhora? Passarela 2229, autorizado, vai TAP. TAP 2229. Chama 6225, chame o centro Recife em 126 decimal 0. Centro Recife 260, chama 6225, obrigado, bom dia. Bom dia. Alfa, informe Alfa, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado, Alfa, informe Alfa, chamar para entrar no pátio principal. Estou ficando de direita, apresenta a formação 9970. Fecho 9970, reporte estabilizado. Chamará. Para o táxi Gol 1963, temos economia 1 a bordo, 3:37 na autonomia, alternando o campinho. Gol 963, táxi via pátio, indo até a ponte espera da pista no zero, quando pronto, chame. Correção. Chame pronto para a decolagem, QNH no 017, segue o Airbus da Avianca como número 2. 617, seguindo o Airbus da Avianca, via Pátio Índia, no ponto espera, reportará pronto, no 9 meses. 6211-123 a bordo, com fins 3:45. Chame 621, 2 autáxi à direita via Índia até o ponto de espera da pista no 0, reporte quando pronto, QNH no 017. Índia com 617. Fazer 4958, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, azul 4958. 017, continua a aproximação, aguarde pista livre. Informo Embraer da Azul ingressando na pista no 0, peço iniciar a rolagem. Gente, aguardando o horário central. Azul 2775, no solo aos 29. Livre táxi à direita, pegue via Alfa e Kilo até o Pátio 3, atente ao balizador e aeronave da companhia já saindo do pátio, um reboque. Excelente, Alfa e Kilo, Pátio 3, eu tento reboque do colega Azul 2775. Azul 4201, autorizado decolagem, pista 10, vento 170 graus, 079. Desde decolagem 10, Azul 4201. Planta, Xené 62 anos. Xené 62, um número, mantém ponto de espera aqui, senhor. Mantém visual contrato no final. Xené 62, um número, após a passagem do tráfego que pousa, o Boeing da Sideral autorizado ali e manteve-se no zero. Maravilha, senhor, após o tráfego ali, mantém no zero 62 anos. Federal 9970, autorizado pouso, pista no zero, vento, 180 graus, 629. Livre portão no zero, 9970. Saúde, confirmando posição para o 2775. A senhora informou 3 Romeu. 3 Romeu, obrigado. Romeu Hotel, Romeu Golf. Bom dia, quase 1 minuto 4. Azul 4201, decolado aos 31, chame controle Salvador em 120, décima 8. 1208, Azul 4201, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4201, Salvador. Azul 4201, bom dia, contato radar, confere nível de voo 320 via saída São Runa. 320 via São Runa, Azul 4201. Romeu Golf, autorizado voo local, RMA 500 pés, Júnior Transponder 0140, decola com o ProAçu, reporte para o acionamento. Hotel Romeu Golf. Avisou com a pista, Azul 4958. Azul 4958, chame a torre em 1895. 1895, obrigado. Passarinho 2229, desça para 2000 pés, o ajuste no 097, autorizado, afirmado, procedimento LSX-REI, reporte estabilizado. 2017, ano estabilizado, 2229. Federal 9970. Solo aos 34, libere a direita, segue táxi de Alfa Kilo até o Pode 3. Alfa Kilo, Pode 3, fechado. Aliando, Alma Zero, pronto para iniciar, 629. China 6211, autorizado decolagem, pista no zero, vento 200 graus, 629. Ali, decola, pista no zero, 629. Dois Salvador, bom dia, Azul 4958. Está passando o Serra Vitor 372. Bom dia, Azul 4958, NH1 no 017. Continua a aproximação, aguarde de pista livre. Formação de tráfego 320 da Bianca, iniciando rolagem na cabeceira. E essa? Torre Salvador, o voo 9963, ponto espera da 10, pronto, visual com aeronave nacional. Voo 963, após a passagem do tráfego que pousa, a TR da Azul, autorizado a alinhar e manter isso no zero. Passar a BR, mantém o Nazaré no 973. Opa, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, acionamento, risco, para decolagem. Sim, decolagem, por conta de risco da RMA, vento 190 graus, 62 nós no aeródromo, NH1 no 017. Informa a TR da Azul, agora na curta final da pista 10. É, livre decolagem sem interferência com o eixo de aproximação da 10. É, livre decolagem, está visual com a aeronave na curva final, não vai interferir, já está fora do solo. Chanel 6211, decolado aos 35, chame controle no 20, décima 8. 08, pode ir. Azul 4958, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 629. Autorizado pouso, Azul 4958. Tio, Chanel 6211. China 6219, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 360 via saída São Bruno. 360 São Bruno, pode voar, Leda? 6219 autorizado, Leda. Leda, obrigado. Solo Tiente Alfa, trabalho. Tiente Alfa, informe Alfa, bom dia. O sobrevoo é, próximo, é na avenida paralela, próximo ao eixo da 1-0. Vai manter a escuta permanente. Tem previsão de aeronave para pouso? Afirmo, informo a TR do Passaredo. Agora a 3 minutos para a posição duna. Ok, vai fazer um sobrevoo rápido, está na escuta. E vai se passar assim que for preciso. Deixa eu dar o meu golfe. Direita, Alfa, Kilo, até o pátio 3. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3, azul, 4958. Controle Salvador, bom dia, gol no 649, cruza 250 para 160, com a Kilo. Uno 649, bom dia, senhor identificação, autorizado via chegada Bonf para 4.000 pés, o ajuste no 097. Via seguir para 4.000, 107 pontos, volta 4.000. Azul 401, pode voar, monte, vá. Azul 4201, chame agora o centro Recife, 125, décima 1. 251, 401. É, vai autorizar a permanecer... Ou vai ter que afastar quando a aeronave chegar? Quando a aeronave estiver chegando, deverá afastar. Está muito próximo da 2 ainda. Ok. Decolado aos 39, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 1208, bom dia. Bom dia, gol 963. Gol 963, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 360 via saída São Roma. Saindo via voo 963, para o 360. Poderia confirmar a posição para o azul 4950? Afirmo, o cara informou 3 Lima. Na 3 Lima no passe 3. Ligou novamente, posição 5 Lima. Nós já passamos a 5 Lima, pode ser na 3 Lima mesmo? O carro da Infra Aero acabou de parar ali. Obrigado. Seguinte, agora de coordenação. Sessão. Salvador 3517, informação Kilo, Brasília, 3 metros. 3517, chame o Solen 1219 para a Copa. 3219, chame a Torre 32229, bom dia, NH1017, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informo a Robson 44, próxima cabeceira 10, irá já afastar do eixo para o seu pouso. Ok, ciente. Papai, o meu hotel, o meu Golf, informo a terra da Passarela, agora final de 8 milhas aproximadamente. Prossiga para o farol Itapão, aguarde para o regresso após a aeronave terá uma boa janela. Ok, tá passando para fora aí, Itapuã, aguarda retorno. A 211, chame Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 12, decimal 35. 251-235, obrigado, bom dia. Passarei 2229, autorizado pouso, pista 10, vento 210 graus, 059. Leve pouso 2229. Papai Romeu, até Romeu Golf autorizado voltar para o próximo eixo da 1028, permanente. Permanente. Escuta permanente autorizado, até Romeu Golf. Uno 963, chame Centro Recife, na frequência 125 decimal 1, alternativa 122 decimal 35. 125-1-2235, bom dia. Só 229 no solo 46, ao livrar ficha meu controle só na frequência 1219. Sem reporte estabilizado. Matheus, descendo via até 2000, vamos lá estabilizar a track 6, voo no meio 4. O meu é com Índia Voituna. Forte para a descida, o meu é com Índia. Adiante. O sobrevoo agora é paralelo, próximo ao Wet Noise. Autorizado. Autorizado. Vai manter a paralela, vai continuar no centro da cidade para Bonocô. Mantém sua escuta, transfere controle. Vai. Golf, chame o controle de Salvador, frequência 120, décima 8. Chamar controle, eu quero uma golfe. Controle Papá Romeu, até o Romeu Golf. Papá Romeu, até o Romeu Golf, na escuta do controle 500 pés. Na escuta permanente 500 pés, até o Romeu Golf. Qual é a corrida dessa para 3.000 pés do ajuste 1097? Utilizado no XA, avistando o voo 1649. 1649, chame Torre na frequência no 8.95. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1649, estabilizado no XA. Voo 1649, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 210 graus 069. Autorizado pouso na 10, voo 1649. Com índia desça para 3.000 pés, hoje desça para 2.000 pés, o ajuste permanece. Desça para 2.000 permanece, mas eu não sei como eu levo isso. 649, no solo aos 54, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, obrigado. Eco Índia, autorizado INSXP, reporte estabilizado. Autorizado INSXP, reportará estabilizado Índia. SAM 3507, autorizado decolar, 220 graus, 049. Autorizado a linha decolar 10, SAM 3517, decolou 58, chama em controle Salvador 120 decimal 8. Salvador 208, obrigado, Maria. Bom dia, contato radar. Suba via saída Arbo 1 para o nível de voo 360. Arbo 1, 360. Poderia, após 2000, o ELF é direto. Autorizado. cruzado ILS X-Ray, 1-0, Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, chame 2 Salvador, na frequência 98, decimal 95. 1895 é a torre, grato, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, chame sinal normal, pista 1-0. Está estabilizado na sinal da 1-0, Romeu Eco Índia. Já está avistando a pista? Afirmativo. Autorizado o pouso, pista 1-0 molhada, 200 graus, 049. Romeu Eco Índia. Acende, autorizado para cancelamento do instrumento e pouso na 1-7, no externo para o Romeu Eco Índia. Firmo, ajuste de altímetro 1-0 no 7. 1-0 no 7, reporta para cancelamento, Romeu Eco Índia. Plano de voo instrumentos cancelado ao 05, prossiga sob regra de voo visual, chame de base para final pela direita, pista 17. Romeu Eco Índia. Chama de base para final pela direita, Romeu Eco Índia, cabeceira 17. Chame Centro Recife na frequência 126.0, alternativa 122.8. Você, o Recife 260, alterna 1288. Muito obrigado, bom dia. Boa tarde, meu irmão. Prossiga. Ali branco sobrevoa, está no Copa Azul, retorna pelo litoral até o Rio Itapuã para ir mais fundo. Gente, reporte próxima a farol de Itapuã. Reporte a próxima farol de Itapuã, está no meu. Para sinal na 7, Romeu Eco Índia. Papá Romeu, Romeu Eco Índia. Autorizado pouso pista 17, 200 graus 049. Autorizado pouso na 7, Romeu Eco Índia. Papa Romeu, Romeu com Índia, no solo 08. Qual local de estacionamento? Autorizado, 180 graus, backtrack, até o pátio 4, estacionar frequência livre. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Prossiga para enrimar em condições visuais, não há tráfego conhecido a reportar na aproximação da pista 10 e qualquer outra pista. Chame a visual com a enrimar. Autorizado, está pronto a enrimar, chamará na final. Hotel Romeu Golf. Pousou por conta de risco na Enrimar, é poste de solo controlado, o vento no aeródromo é 200 graus 039. É poste de solo controlado, tá, meu gol. Bom dia, 1233, bom dia, autorizado a linha de colapso com 0, vento 200 graus 039. Autorizado a linha de colapso com 1233. Clona 092, bom dia, desça via para 2000 pés na chegada Bomed 1, ajuste 9097. Desça via para 2000 pés, confirme? Afirmativo. 1097, 1092. Eu Lima para Itabog, voa Ipite, voo no 092. Mas desde após a roda, autorizado vai ITAP. Após a roda, vai ITAP, mas é nós, obrigado. Decolou aos 1-3, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. 20, obrigado. Salvador, agora no 233, bom dia. 233, contato radar, submeteu o nível de 360 na saída Arbono. Arbono, 360, bom 233. Dois, três, três, voe Alefa. Alefa, agora 233. Salvador, muito bom dia. Voo no 755, passa 230 até 1160. Informação Lima. 755, bom dia, dessa via, chegada Ponte para 4000 pés, do ajuste a 0 no 4. Bem, desse via para 4000, no 0 no 4, na chegada Ponte, chegou no 755. Zero 092, autorizado via LSXA, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, Gona 092. 1233, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. 270, 282, obrigado. Sideral 9970, autorizado a decolar, pista no 0, 180 graus, 049. Sideral 9970, autorizado a decolar, pista no 0, 180 graus, 049.